buscando algo que possa lhe dar de volta sua alma. Alma, alma, alma. Dia após dia, pagando pela sua, sua. Su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos.